Salmo 23, está comigo? Amém? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por sua palavra? Aleluia! Aleluia! Essa é a palavra que transforma a nossa vida, irmãos. Essa é a palavra que muda a nossa realidade. Nós temos pregado desde a semana passada o Salmo 23. Se você estava aqui no culto da manhã ou da noite, nós recebemos a palavra sobre pertencimento. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se você não estava, ela está no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá, ouvir novamente, compartilhar com alguém. E Deus nos direcionou para esse mês de janeiro, a cada culto, a cada palavra, a cada ministração, expor o Salmo 23. Então, a cada palavra, um versículo, uma parte dele, nós estamos pregando ao longo desse mês de janeiro. Eu acredito muito nesse tipo de pregação expositiva, acredito muito que a palavra, ela não precisa ser acrescentada em nada, ela por si só já nos abençoa. Nós precisamos apenas orar para não atrapalhar. A gente não tem que inventar a roda, nós pregadores, não temos que inventar, fazer coisas aqui que não tem nada a ver. Nós precisamos apenas não atrapalhar o Jesus, né? Então, somos apenas um canal, um instrumento, e a palavra por si só, ela ministra e alimenta o nosso coração. Amém? Você crê nisso? Amém. E eu quero pregar agora, então, o verso 2. Verso 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. À noite vou ministrar, restaura-me o vigor. Então, à noite nós falaremos de saúde, falaremos de renovo para a alma. Mas agora eu quero trabalhar com você essa expressão, ou essas duas expressões do verso 2, verdes pastagens e águas tranquilas. Diga comigo, verdes pastagens e águas tranquilas. O salmista, o rei Davi, ele continua nos ministrando através desse lindo salmo, Salmo 23, um salmo extraordinário, está na nossa mente, na nossa memória. E aqui, Davi, já mais experiente, relembrando do seu tempo de garoto, de jovem, em que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele retrata da experiência do pastor, de como ser pastor e de como ser ovelha, de como ser pastoreado. Eu disse aqui na semana passada, o Salmo 23, ele não tem por objetivo nos apresentar uma solução mágica para os problemas da nossa vida. Aliás, a Bíblia não tem esse objetivo em nenhum texto de Gênesis e Apocalipse a nos apresentar qualquer tipo de solução mágica para a nossa vida. Toda a sua palavra tem por único objetivo nos apresentar o nosso Deus, o caráter do nosso Deus. Toda a sua palavra tem por único objetivo nos apresentar Jesus, nos apresentar o plano da salvação e da redenção. Então, o Salmo 23, irmãos, ele está pautado no único objetivo de Davi, que é nos apresentar o caráter do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor, e ele diz com convicção, de nada terei falta. Ou seja, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Então, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Toda a vida humana, toda a experiência da fé, ela está pautada no relacionamento com Deus, no relacionamento com o pastor. Amém? Mas, como ele não tem a pretensão de nos apresentar uma solução mágica, Davi fala de cansaço. Ele diz, o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada, mas eu vou me cansar. O rei está cansado, o pastor se cansa, nós nos cansamos. Aqui, nesse verso 2, especialmente, início do verso 3, Davi fala de cansaço. O cansaço faz parte da vida humana. O cansaço, ele faz parte da nossa realidade. Se cansar é algo natural, mas que pode levar alguém ao adoecimento. Nós vivemos num mundo cansado. Nós vivemos o que alguns dizem da sociedade do cansaço. Irmãos, o tempo todo nós estamos fazendo uma decisão, uma troca que não é muito boa. Trocar o que é importante pelo urgente. Urgente, as urgências da nossa vida, elas assumem cada vez mais as diretrizes. Um estado contínuo de estresse, de tensão, pode levar ao adoecimento. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas adoecidas nos dias de hoje. Cada vez mais. Eu vou falar hoje aqui de uma das razões para isso. Mas o fato é que cada vez mais nós nos deparamos com pessoas cansadas. Cada vez mais nós estamos cansados. Nós nos cansamos por estresses na família, por estresses no trabalho, trânsito. Quem aqui gosta de ficar no trânsito? Eu adoro um trânsito. Eu saio de casa com meu carro no meu horário de pico, porque ficar no trânsito para mim é algo maravilhoso. E essas ruas de Petrópolis, então, que são pequenas, e aí as pessoas querem colocar 10 carros num lugar onde cabe 5, e eles vão se enfiando, não respeitam o outro, não respeitam pessoas, não tem mais esse negócio de parar em faixa de pedestre. Eu amo o trânsito. Alguém aqui? Aleluia, se tiver, por favor, vem aqui, a gente vai orar por você. Você está mentindo. É possível, ou então você vive num estado assim de contemplação ininterrupto. A vida nos cansa, as demandas nos cansam. O fato, irmãos, é que o cansaço, muito mais do que algo que está externo a nós, é algo que está dentro de nós. O que Davi está tentando nos mostrar aqui é que, ainda que hajam circunstâncias que nos levem ao cansaço, o cansaço tem a ver com uma perspectiva de vida, o cansaço tem a ver com algo que está dentro. O que nós não podemos fazer é desfocar as coisas, como Adão e Eva fizeram. Nós tendemos a transferir a responsabilidade de uma situação caótica para outras pessoas. Ah, então eu estou cansado por causa do meu filho. Ah, eu estou cansado por causa do meu marido, os maridos aí que cansam as esposas, misericórdia. Ah, eu estou cansado por causa da minha esposa, eu estou cansado pelo meu trabalho, eu estou cansado pela realidade que eu estou enfrentando. Sim, isso tudo pode nos levar ao cansaço, sim, mas o que Davi está nos dizendo é que a razão principal do nosso cansaço não está fora, mas está dentro. É a maneira como eu percebo as coisas, é a maneira como eu interajo com o mundo, é a maneira como eu me relaciono com Deus. Como eu disse aqui para você, o propósito de Davi não é nos apresentar uma solução mágica no Salmo 23. Davi não tem essa pretensão. O propósito de Davi é nos apresentar o caráter do pastor. Então ele está dizendo para nós que o cansaço, ele não está relacionado a coisas que necessariamente enfrentamos fora de nós, mas ele está relacionado a algo dentro. Por isso eu preciso construir uma vida de relacionamento com o meu pastor. O Senhor, o seu pastor, o meu pastor está trabalhando sem descansar, para que eu e você encontremos nele descanso. Amém, querido? Amém. Independente da circunstância que eu enfrento, independente do momento da minha vida. Porque, veja bem, ainda que a circunstância não mude fora de mim, Davi está me dizendo que eu posso encontrar nele repouso, nele, no Senhor, descanso. Então Deus, o nosso pastor, ele é uma fonte inesgotável de renovo para a nossa vida, ainda que as circunstâncias não mudem. Concorda comigo, querido? Você resolve um problema e já aparece outro, ou aparece alguns. Tem gente que vive para resolver demanda da vida, revive para resolver problemas. O que Davi está nos dizendo é: não coloquem nisso a esperança de vocês. Não é férias que traz descanso. Férias traz descanso das demandas. Mas coisas que você não deu conta de resolver, ao retornar, elas estarão lá te esperando. Não é um novo ano que faz tudo novo. Não. A agenda mudou, o calendário mudou. Mas se eu não mudar, se eu não me posicionar, se eu não tomar decisões, é muito provável que eu vá administrar os mesmos problemas do ano anterior. Então o que Davi está dizendo é: a esperança de vocês não está em que alguma coisa se resolva fora, mas a esperança está no relacionamento com o pastor. Se relacionem com o pastor, conheçam o seu pastor, saibam quem ele é, qual é o seu caráter, e sim, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. É o que Davi está nos dizendo. Irmãos, nós nunca tivemos, talvez, na história do mundo, da igreja, crentes tão superficiais como nos dias de hoje, crentes tão rasos. Isso eu atribuo uma razão de cansaço. Nós deixamos de se relacionar com o pastor. Em algum momento nós abrimos mão de nos aprofundarmos no relacionamento com o pastor. E nós começamos a nos relacionar com o que o pastor nos dá. Em algum momento nós fizemos essa distinção. E quando fizemos essa distinção, nós nos tornamos rasos. Nós nos tornamos superficiais. Nós culpamos o pastor de algo que nos acontece, mas a Bíblia nunca nos prometeu nada disso. A Bíblia nunca disse que nós não enfrentaríamos dificuldades, desafios, cansaço. A Bíblia nunca disse que nós não enfrentaríamos perdas, nunca. O problema é que nós deixamos de se relacionar com o pastor e quem ele é, para nos relacionar com coisas que ele pode oferecer. E quando nós fizemos isso, essa escolha, porque nós somos uma sociedade produtiva, de resultado, e a gente quer ver resultado, nós nos tornamos rasos na palavra, nós nos tornamos rasos na comunhão com Deus. Eu pergunto para você, querido, com muito carinho: quanto tempo do seu dia você reserva para se relacionar com o seu pastor, para ouvir a voz dele, para conhecer o seu coração? Quanto tempo? Eu disse aqui na semana passada que a ovelha só tem um pastor. A ovelha não obedece à voz de mais ninguém, ela assume a voz de um único pastor, e nós falamos aqui do pastor Jesus, o supremo. Todos nós somos ovelhas, e ele é pastor da igreja, ele é o supremo pastor. Agora, eu pergunto para você, querido, como você vai conhecer a voz do seu pastor se você não se relaciona com ele? O pastor de Israel, ele anda à frente das ovelhas, ele não anda atrás, ele anda à frente. Ovelha é míope, ela não consegue enxergar direito. Então como que ela se relaciona com o pastor? Ouvindo a sua voz, porque esse pastor vai à frente emitindo sons, falando, gritando, a ovelha vai atrás ouvindo a voz, seguindo a voz dele. Mas como identificar a voz do nosso pastor no meio de tantas vozes do mundo, de tantos apelos da sociedade, se nós não nos relacionamos com ele, se nós não lemos a sua palavra, se nós não fazemos devocionais durante a semana, todos os dias, pelo menos, se nós não temos tempo de oração, se nós não temos tempo para ouvir Deus, apenas falamos, falamos, falamos, falamos, entregamos para Deus uma lista de coisas, de afazeres, de coisas que Ele precisa fazer para nós, e viramos as costas e fomos embora. Se as nossas orações são prontas, são superficiais: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha saúde, abençoa a minha família, a minha cidade, em nome de Jesus, amém. Como se relacionar com o pastor? Como identificar a voz dele, querido, se a gente não tem relacionamento com ele? O que o salmista Davi está nos chamando a atenção no Salmo 23 é: se relacione com o pastor, saibam quem ele é, conheçam o seu pastor, conheçam o caráter dele. O que Davi está nos apresentando aqui, como eu disse, não é uma solução mágica, mas é quem é o pastor. Porque se eu conheço quem é o pastor, se eu conheço o seu caráter, eu não preciso que a minha circunstância seja mudada, Eu não preciso necessariamente que haja uma mudança externa para que haja descanso. Eu não preciso que as coisas melhorem para que eu melhore. Se eu conheço o caráter do meu pastor, eu sei que ele está me guiando, eu sei que ele está no controle, eu sei que ele me protege, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que ele como um pastor, ele me leva a um lugar de alimento, ele me supre em todas as áreas da minha vida. Então, se eu tenho o meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso, e eu não preciso de mais nada, eu não preciso que uma circunstância que está fora de mim mude para que eu melhore. Não! Se eu tenho o conhecimento do caráter do meu pastor, se eu sei quem ele é, eu sei que eu estarei seguro em qualquer circunstância. Então, a minha palavra para você nesse ano de 2025, querido, não seja raso. Fuja do raso. Fuja do raso. Esteja numa célula, frequente a escola dominical, leia a sua Bíblia, leia a palavra. Fuja do raso. Invista no seu crescimento, invista em livros, bons livros, por favor, bons livros. Veja boas pregações, sabe? Invista na sua vida espiritual, invista na raiz, invista no alicerce, não seja raso. Pessoas rasas, elas ouvem qualquer coisa. Eu falava aqui semana passada, há coisas que nós ouvimos que não caem bem. A ovelha que conhece a voz do seu pastor, quando um outro pastor chama, ela fica em dúvida. Ela para analisar, não, eu até conheço essa pessoa que está me chamando, eu até sei quem é, mas a fala está esquisita, não está bíblico isso, não, eu até sinto um carinho, eu sinto um apreço, mas o que ele está me dizendo não bate. Por quê? Porque o meu supremo pastor não disse isso, o meu supremo pastor não faria dessa forma com o seu rebanho, o meu supremo pastor não agiria dessa maneira, não dá para ir nessa onda. Você entende? Então invista em relacionamento com Deus esse ano. Ovelha que é ovelha do Supremo Pastor, não segue qualquer voz. Nós precisamos seguir a voz do nosso único pastor. Amém? O que o verso 2 traz para a gente? Eu disse aqui no culto das 8, nosso primeiro culto, sobre verdes pastagens. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de renovo. Ele nos faz repousar em verdes pastagens. Diga comigo, Ele me faz repousar em verdes pastagens. Está aí no verso 2. Irmãos, a região de Israel é uma região desértica, é uma região árida. Como encontrar pastos verdejantes em regiões desérticas? Aqui você vê o cuidado do pastor. O pastor era aquele responsável por ir adiante das ovelhas, levá-las até regiões de pastagens, até encontrar regiões em que as ovelhas poderiam se alimentar e repousar. Agora, que interessante, a ovelha possui uma característica muito peculiar. A ovelha é um animal medroso. A ovelha é um animal medroso. A ovelha não gosta de se deitar. Por quê? Porque o medo acentuado impede a ovelha de descansar. Ela é apreensiva. Ela fica atenta, ela fica... Ovelha é apreensiva, ovelha tem mania de controle, ela não gosta de repousar. Eu pergunto para você nessa manhã, querido, o que tem roubado o seu descanso? O que tem roubado o seu descanso? Por isso que a Bíblia nos compara a ovelhas, porque na verdade nós temos as características todas desses animais. Nós somos apenas de um pastor, nós não enxergamos muito longe, nós precisamos de alguém que veja o todo, nós precisamos de alguém que nos guie, nós precisamos de alguém que nos cure, alguém que nos cuide. Nós somos ovelhas. E a ovelha é medrosa. A ovelha, ela tende a não descansar. A ovelha, ela tende a não se aquietar. Irmãos, o estilo de vida oposto ao ritmo do descanso é o estilo de vida ansioso. A palavra ansiedade, ela significa sufocar, dividir, estrangular, falta de ar. É como se fosse alguém apertando o seu pescoço. É como se fosse algo tirando o seu oxigênio. Esse é o estilo de vida ansioso. O problema não é sentir ansiedade. O problema não é ter transtorno de ansiedade. Isso é uma doença que precisa ser tratada. O que Jesus e a Bíblia nos condena é o estilo de vida ansioso. O estilo de vida ansioso é o estilo de vida de ovelha, muitas vezes, que está preocupada com todas as coisas, que está ansiosa. O estilo de vida ansioso, o andar ansioso, é uma contínua decisão de não confiar em Deus e na sua providência diária. É tender a viver na força do braço. O estilo de vida ansioso é a tentativa de controle. A repreensão de Jesus é para isso mesmo. É quem não confia na vontade de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 56, 3, mesmo quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Amém. O medo é preventivo, mas ele pode ser paralisante. O medo pode nos impedir de descansar. Mas lembre-se do que eu disse. O seu trabalho, o meu trabalho, é descansar no Senhor, aquele que não descansa, que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso trabalho, irmãos, o nosso esforço, irmãos, é descansar nele. Em que pastagens você tem buscado renovo nesses dias? Existem pastagens que não vão saciar a sua alma. O problema nosso é que nós tendemos a encontrar pastagens pelo nosso próprio esforço. E Davi, ele deposita toda a nossa vida no caráter do pastor. O Salmo 23 não é sobre nós, é sobre o pastor. E olha o que ele diz: em verdes pastagens, ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Quando você encontra caminhos por seus próprios esforços para encontrar descanso, você tende a se perder, e eu também. A gente não descansa, porque a gente está tentando controlar a nossa vida, a gente está tentando controlar todas as variáveis. A gente não dorme muitas vezes porque nós estamos preocupados com coisas que não damos conta, que não daremos conta, que não está na nossa responsabilidade. O que Davi está nos aconselhando é: sejam guiados pelo pastor, porque ele te fará repousar. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero declarar sobre a sua vida descanso no seu pastor. Eu quero declarar sobre a sua vida que ele te levará a pastos verdejantes. Mas entenda uma coisa: seja ovelha. Apenas siga a sua voz. Não se perca no meio do caminho. Não se desgarre do rebanho. Êxodo capítulo 33, verso 14, o Senhor dá uma palavra a Moisés. Ele diz: o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Há descanso na presença. Há descanso na presença. Por isso, querido, eu insisto para você, por favor, nesse ano de 2025, separe um tempo com Deus na sua agenda, todos os dias. Quietude, silêncio. Ouça a voz de Deus no silêncio. Há descanso na presença. Aquiete seu coração. Seja como uma ovelha que é guiada pelo seu pastor. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele tem o caminho dos pastos verdejantes. Ele tem o caminho do descanso. Ele está trabalhando para te dar descanso. Amém? Davi continua. Eu preciso correr um pouquinho. Ele diz assim: e me conduz a águas tranquilas. Diga comigo: águas tranquilas? Águas tranquilas. Quem não gosta de uma água tranquila, hein? Quando você vai para uma praia, tirando aí os surfistas que adoram um mar agitado, mas águas tranquilas para as crianças, águas tranquilas para descansar. Irmãos, que águas são essas? Aqui, mais uma vez, nós precisamos olhar para os pastores de Israel. Os pastores de Israel, eles conduziam os rebanhos para águas tranquilas. E você pode perguntar, você já parou para perguntar, por que que Davi fala de águas tranquilas? A ovelha é medrosa, ela não bebe água em água agitada. Ovelha não bebe água em água corrente, por causa do barulho. Ela tem audição muito aguçada. O barulho do rio, da água corrente, da água agitada, faz com que a ovelha não descanse e faz com que a ovelha morra de sede. Então, sabe o que o pastor de Israel fazia? Represava a água. O pastor de Israel, ele represava as águas para que as águas agitadas ficassem tranquilas, para que a ovelha pudesse matar a sua sede. O que Davi está nos dizendo é que ele, o nosso supremo pastor, o nosso bom pastor, é aquele que tranquiliza as águas turbulentas da nossa jornada. O que Davi está nos dizendo é: o que você não dá conta de saciar na sua vida, de viver na sua vida, o seu bom pastor represa e acalma as águas turbulentas do seu coração e da sua história, para que você sobreviva, para que você seja saciado, para que você seja alimentado e suprido nas suas necessidades. Ele nos conduz a águas tranquilas. Olha o que diz o Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Em Marcos 4,39, ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Querido, onde você tem procurado saciar sua sede? Há pessoas que vivem muito agitadas, estão saciando sua sede nas fontes erradas. Estão se deixando levar por outro tipo de pastoreio. Querido, o nosso pastor não é o pastor desse mundo. O nosso pastor, ele não tem compromisso com as demandas desse mundo, da sociedade. O nosso pastor é aquele que nos conduz a águas tranquilas. Não necessariamente as situações da sua vida vão se acalmar. Não necessariamente as circunstâncias da sua vida vão mudar, mas entenda, o seu pastor, no meio das águas agitadas, ele represa, ele faz com que as águas fiquem tranquilas, para que você receba saciedade para a sua sede. Em João capítulo 7, verso 37 e 38, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que eu preciso dizer para você, querido? O seu bom pastor, Jesus, ele é a fonte de água viva. Vou dizer de novo: o seu bom pastor, Jesus, ele é a fonte de água viva. Jesus não é apenas o pastor que nos conduz a águas tranquilas. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte que sacia a nossa sede. Jesus é a fonte que nos conduz num caminho de satisfação. Quantas pessoas agitadas nos nossos dias, irmãos, inquietas, insatisfeitas com tudo. Eu amo os escritos de Paulo. E quando você vai para os escritos de Paulo, você percebe em Paulo contentamento. Eu sei o que é ter necessidade, mas sei o que é ter fartura. Eu sei o que é estar bem alimentado, mas eu sei o que é não ter nada para comer. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Veja bem, Paulo não está nos chamando a atenção de que a fé pode todas as coisas? Paulo não está dizendo para nós assim, ó, a sua fé em você mesmo, acredite, você poderá todas as coisas, acredite que você é capaz e você vai fazer. Paulo não está falando isso não, gente, pelo amor de Deus. Paulo está nos dizendo que em Jesus nós temos contentamento. Então em Jesus nós podemos ser supridos, estar bem alimentado ou com fome, e nele nós podemos todas as coisas. Eu posso me contentar e viver mesmo num ambiente em que eu esteja profundamente violentado, profundamente pressionado. O que Paulo está nos dizendo é que nele nós estamos supridos, nele nós podemos todas as coisas, ele é a fonte. Por isso eu digo para você, nesse ano de 2025, por favor, invista no seu relacionamento com Jesus, porque investindo no seu relacionamento com Jesus, nenhuma voz estranha vai atravessar o seu caminho. Ele é o único que pode te conduzir a verdes pastagens, te fazer repousar ali e também te conduzir a águas tranquilas. Talvez há alguma agitação na sua vida agora. Talvez você está aqui me ouvindo e você está pensando aí, ah, pastor, como minha vida está agitada. Como eu estou agitado, pastor. A minha mente não para. Ah, meu coração não para. As águas estão turbulentas demais, estão batendo forte no meu barco. Querido, Jesus liberou essa palavra sobre o seu coração e o meu coração nessa manhã para dizer, ele tem poder para aquietar tudo. Nele você encontra quietude, solitude, calmaria, descanso. Ele nos conduz a águas tranquilas. Amém, querido? Amém. Agora entenda uma coisa, e eu vou terminar orando com isso. Isso não quer dizer que as coisas da nossa vida vão mudar. Isso não quer dizer que as circunstâncias da nossa vida vão encerrar. Não, querido. Você vai continuar tendo que resolver problema. Você vai continuar tendo que administrar situações. Enquanto você está aqui nesse mundo, você continua enfrentando enfermidades. Você continua sujeito a situações na sua família. Você continua enfrentando dilemas, situações no seu casamento. A grande questão é onde está o nosso foco. Quem é a fonte? Quem nos sacia? Quem nos alimenta? Quem nos conduz? Essa é a questão da vida. Não é o que nos acontece, é como eu enfrento o que me acontece. Você pode enfrentar com a sua força, na força do seu braço, ou você pode enfrentar contando com a força do seu pastor. O que Davi está nos chamando é para viver uma vida contando com a força, a condução, a proteção, o cuidado do nosso bom pastor. E você sabe que ele está apontando para Jesus. Salmo 23 é um dos salmos messiânicos. Você sabe que aqui Deus está preparando o caminho para que o bom pastor Jesus assumisse o seu rebanho, a condução do rebanho de Israel. Você sabe disso. Mas no meio dessa história toda, pode entrar o mercenário. O mercenário não é pastor. O pastor é a porta. Nós vamos falar sobre isso aqui em algum momento em janeiro, mas o pastor é a porta, ele é a porta do aprisco. O mercenário, ele pula por outro lugar. E ó, vamos ser realistas, vamos ler a palavra, querido. João 10, não fala do diabo não, ele veio para matar, roubar e destruir, não é diabo não, querido. Lê o texto, por favor, está falando do mercenário. O pastor que não é pastor, o pastor que se apresenta como pastor, mas não é pastor, ele é mercenário. O que é o mercenário? Ele só pensa nele. Ele não pensa no rebanho, ele não pensa se o rebanho vai ser ferido ou não. O mercenário não pensa se o rebanho vai ser machucado ou não. O mercenário não pensa se o rebanho vai ser roubado ou não, porque ele não é pastor, ele é mercenário, e não é o diabo. Por favor, leia a sua Bíblia que está aí diante de você, por favor, leia, só leia, querido, não fique recebendo de todo mundo sem ler, só leia, está lá, não existe a palavra diabo em João 10, Apesar que nós sabemos que ele é culpado, ele já veio para matar, roubar e destruir, ok? Todo mundo já sabe disso. Mas João 10, verso 10, Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando do mercenário. Cuidado com o mercenário. Mercenário é o pastor que não é pastor. Ele só pensa nele. Ele não pensa no rebanho. Mas o bom pastor, Jesus, é a porta. E o bom pastor Jesus, sabe o que ele faz? Dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 27. Dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Aleluia. Querido, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele trabalha sem descansar para nos dar descanso, para nos levar a um lugar de descanso. Ele diz: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Amém. Você recebe essa palavra?